lá, onde tudo que se planta germina, onde nós é unidade em prática, onde tudo nosso não se perde nos ecos dos egos que tornam humanos cegos de espírito. No caminho para Zion, são muitos na mesma direção, mas só alguns no mesmo sentido. Mas deixa os beija-flor querer apagar o incêndio na selva de concreto. Zion precisa de cada gota de água, ou melhor, de suor, abençoado pela fé de seus filhos e filhas. Feche seus olhos, abra seus sentidos, crie seu próprio caminho. Tô de rolê pela cidade, o sentimento invade, o coração transforma a raiva em sensação de liberdade, me transporta pra uma nova viagem. Os ventos levam a rima e abre as portas de passagem. Pras questão de estima é tristeza, não cocaína, é mais magia. Pra Sofia, mais dor, pra minha morfina, pra fazer melodia. São tragos de nostalgia, mais sangue verdadeiro pra eu fazer minha poesia. A mente que me ensina coisa que cê nem imagina. Meu caos que faz de Zion, me estrela bailarina. Assim do meu jeitinho, sem precisar de parte, é só juntar os pedacinhos que eu vou compor meu mosaico. E é só pros clássicos que vive esse universo mágico. Igualzinho um destoque, mas com um sentimento laico. É nesse instante que o ódio é repugnante. A cada lodo do meu lago vai nascer um diamante. A cada marca encortado vai nascer mil elefantes. A cada censura sua é mais voz no meu levante. Sem lenço, documento, sem vaidade de nada. Partido, inimigo, propriedade privada. Se tem uma arma comigo, trago na mão uma faca pra cortar em pedaços iguais, um pedaço de pão pra cada. Vivendo a mesma etnia, somos todos iguais, todos unidos, mortos-vivos, nascidos ancestrais, mulheres que cortam cana, ecoam canções de paz. Pra Hiroshima e Carajás, não aconteçam nunca mais. Não aconteçam nunca mais. Não aconteçam. Se é de lá pra cá, fruto da imaginação. Se é de cá pra lá, minha utópica nação. Eu decidi criar sendo real ou não. A minha terra prometida, a minha Zion. Se é de lá pra cá, fruto da imaginação. Se é de cá pra lá, minha utópica nação. Eu decidi. Linda noite, noite linda, linda noite, sempre negra menina. Desfila a pele, seria um medo de tê-la lá. Menino tem seus tronos, dragões tem os seus sonhos. Ateus tem os seus deuses fiéis, tem seus demônios. O mundo lá é mais leve, sentimento harmônico. O barulho é inaudível, silêncio supersônico. E a lei que se cumpria é de queimar os patrimônios. E nem era proibida a erva de queimar neurônio. Mas aí, decidi, vou ser feliz assim. Com as bolhas de sabão, aos sonhos de Dali. E o resto da minha vida eu sei que segue o mundo explica. Meus ritos de passagem que me levam pra viagem. Que me apontam, me assina, mas sem resposta pronta. Sombra, luz de velas, amor demais da conta. Submerso em meus conflitos, diz aqui a minha saia. Se são cegos meus olhos, sentimentos não falham. Transformo o que é meu agora em seu relicário. Se possível, crio vida nesse solo imaginário. Nesse solo imaginário. Nesse solo. Se é de lá pra cá, fruto da imaginação. Se é de cá pra lá, minha utópica nação. Eu decidi criar sendo real ou não. Minha terra prometida, minha.